chega na hora certa, quando parece que não existe mais solução. É ele que dá um basta nessa luta e levanta o caído e faz dele um campeão. É ele que é a luz no fim do túnel e sempre é a saída para o perdido sofredor. É ele que fala ao teu coração: levante desse chão, eu sou teu Senhor. Que faz a noite virar dia e traz a calmaria pra tua vida, meu irmão. É ele que te sonda por dentro e por fora, sabe onde a tristeza mora e quer arrancar do teu coração. É ele que sempre conta com os feridos e levanta o abatido e faz dele um canto. Levante desse chão, eu sou teu Senhor. É ele que faz a noite virar dia e traz a calmaria pra tua vida, meu irmão. É ele que te sonda por dentro e por fora, sabe onde a tristeza mora e quer arrancar do teu coração. Sempre conta com os feridos e levanta o abatido e faz dele o campeão. É ele que faz a noite virar dia e traz a calmaria pra tua vida, meu irmão. É ele que te sonda por dentro e por fora, sabe onde a tristeza mora e quer arrancar do teu coração. É Jesus que sempre conta com os feridos e levanta o abatido e faz dele um canto.